Frank Reese di Bravo Zulu, Command Tower Access. Bapak Tangku Whisky Bravo Zulu, Ascend Intercom. Whisky Bravo Zulu, contato radar 69 milhas nordeste de Salvador, mantém condições visuais nível 065. Da presente, toma rumo da rotatória para aproximação na pista 17. Autoriza manter a proa com mais 10 milhas para evitar a tomada. Autorizado, Papa Tango Whisky Bravo Zulu.